Vejo o mundo em que vivemos, calamidade total, degradação do que era pra ser. Cartão postal explícito aos olhos da humanidade, só enxergam os que vivem essa realidade. Estilhaços de 12 espalham sangue no asfalto, tornando as comunidades em campo minado. Retrato da pura perversidade e maldade, fruto da desigualdade descrito em um moleque com a draga na mão, trocando tiro com a polícia pra defender seu ganha-pão. Ao amanhecer, seu corpo encontrado, carbonizado, totalmente desfigurado. As cinzas do seu corpo espalhadas pelo vento. Morreu um, nasce mais dois pro arrebenta. A hierarquia não para de multiplicar, pois a pobreza aumenta conforme o tempo passa. Lágrimas não serão mais conforto, com milhares no Brasil que de fome amanhece morto. Governo principal, hospedeiro maligno, minha canção refúgio aos menos favorecidos. Aí bandido, aqui o sangue escorre, corra pelo certo ou vira alvo na mira da glória. É um crime, o ódio em alto grau de crueldade. Lágrimas não são forjados, sangue não é maquiado. Aí bandido, aqui o sangue escorre, corra pelo certo ou vira alvo na mira da glória. É um crime, o ódio em alto grau de crueldade. Lágrimas não são forjados, sangue não é maquiado. Restos mortais da vítima em decomposição, assassinato, homicídio, ramos de flores no caixão. A luz se apaga com frio, capita nas noites um coração inumado. Moldura de múltiplas dores, a paz assolada com gritos de piedade sem clemência. No crânio perfuração e no caixão marcas da violência. O amor expostação de uma mente assassina. O ódio infiltrado no coração se habita, fazendo um pai jogar a filha do sexto andar com a distância que a maldade pode alcançar. O lágrimas de mãe, sofrimento em confronto, vendo o filho arrastado no cinto do carro por 7 quilômetros. O mal imprevisível, complexa realidade com índice de homicídio, desolvação de cadáver. Criança encontrada morta por asfixia, na perícia comprova que a mãe tirou a vida. Discussão em família, o filho puxa a faca, pai saca a draga, descarrega 16 na cara. Assim, pai mata filho, filho mata pai. Em frações de segundos, a vida se desfaz. Acreditar no impossível, o amor se destaca. Entre sangue e corpos cobertos com buracos de bala, faz um brinde pátria amada com sangue do hospedeiro no castelo das sombras. Vivo o pesadelo. Aí bandido, aqui o sangue escorre, corra pelo certo ou vira alvo na mira da glória. É um crime, o ódio em alto grau de crueldade. Lágrimas não são forjados, sangue não é maquiado. Aí bandido, aqui o sangue escorre, corra pelo certo ou vira alvo na mira da glória. É um crime, o ódio em alto grau de crueldade. Lágrimas não são forjados, sangue não é maquiado. Satisfação sem palavra, colapso, seis ultraface que mostra com emoção e verdade, sem maquiagem, a face do brasileiro paranaense sofredor. Opa, de par de chuva no sol de rachar, não deixa de lutar. Cada um do seu jeito, eu sei, não prefere ser fora da lei. De a pé de marreca tá osso, vai de tocar ninja atrás das de 100. Quer impressionar, meter os cordão no balde, whisky, red. Ser heróis moleque, andar com as mina, pique, paniquete. Mas tem um porém, nem tudo é mel, fica ligeiro bandido. Dinheiro não compra amigo, mas atrai uma paz de inimigo. Sua contenção na selva não basta, irmão, olha só. Na arte da guerra tem uma coisa que talvez você não saiba, menor. Sofrimento não é privilégio dos filmes de drama. Tá na vida real, na rua, na vila, nos becos aí de Rolândia. E seu inimigo não tá de falcão, não tá de pistola na esquina. Tá como um leão ao derredor, pior do que cê imagina. Manipulando a situação, jogando o irmão contra irmão. O ser humano se torna alvo fácil, sem oração e joelho no chão. Então se renda, ainda há tempo, irmão, se renda. Dobra o joelho diante de Deus, troca uma ideia. Se arrependa do jeito que tá, caído no bar ou na cadeia. Só querer o que pra sociedade é história. Pra Deus tem valor, ele ama você. Quer saber? Andar com Deus foi a melhor escolha que eu fiz. Não tem dinheiro no mundo que paga olhar pra minha família feliz. Aí bandido, aqui o sangue escorre, corra pelo certo ou vira alvo na mira da glória. É um crime, o ódio em alto grau de crueldade. Lágrimas não são forjados, sangue não é maquiado. Aí bandido, aqui o sangue escorre, corra pelo certo ou vira alvo na mira da glória. É um crime, o ódio em alto grau de crueldade. Lágrimas não são forjados, sangue não é maquiado. Sede sóbrios e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém pra devorar. 1 Pedro 5:8. E aí, Rogério, e aí, Josué, Ultraface, tamo junto, nós que tá quebrada, rap nacional, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais.